Pronto. Então podemos começar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É, nós colocamos aí no fórum um breve texto, que é um comentário à aula anterior. Eu havia colocado duas dessas notas no Facebook. É, tenho usado o Facebook como uma espécie de depósito das coisas que eu vou escrevendo, mas eu estou vendo que não está funcionando muito bem, porque às vezes somem coisas do Facebook. Fica difícil achar depois. Eu coloquei duas, das quais eu consegui localizar só uma. Se alguém conseguiu a segunda, está escrito assim, segunda nota, a aula de novembro, 2 de novembro, do Seminário de Filosofia. Por favor, mande para mim. É, mas a primeira é que será o tema básico da nossa aula hoje. E ela diz o seguinte. A ideia de que a coerência entre medidas tomadas por diferentes investigadores fornece uma sólida base para a nossa crença num universo real cognoscível parece natural à maioria das pessoas e mesmo dos estudiosos. Mas, ao contrário, o universo real cognoscível é a condição prévia sem a qual nenhuma medição seria possível. É claro que podemos fazer abstração do mundo real, isto é, podemos medir uma infinidade de objetos supondo que são totalmente imaginários, ou dizendo a nós mesmos ou à plateia, com ou sem sinceridade, que não sabemos se são reais ou imaginários. Mas isto é apenas um giro verbal ou um fingimento posterior. O ato mesmo de medir tem de ser efetuado por uma pessoa real com instrumentos reais. Caso contrário, a própria convicção de que medimos alguma coisa estaria posta em questão e, junto com ela, a confiabilidade das medições também. Estas observações elas nos remetem ao seguinte problema. A confiança no método experimental como única via de acesso à realidade leva a contradições absolutamente insolúveis. Uma delas é que a própria condição real e concreta na qual a experiência é efetuada jamais pode fazer parte da própria experiência. Então, isso quer dizer que toda e qualquer experiência que se faça, ela se refere há um setor mínimo da realidade recortado e separado da realidade concreta. Isso quer dizer que ele nunca, nenhuma pesquisa experimental, jamais poderá garantir a realidade do que quer que seja. Quer dizer, a noção de realidade, a noção do concreto e do abstrato, então, já está embutida, por assim dizer, no método experimental como uma das suas bases lógicas fundamentais. Tá certo? E esse método não tem como retroagir sobre essas bases, provando-as ou desmentindo-as. Quer dizer, pessoas que acreditam, dizendo que o método experimental é a verdadeira via de acesso à realidade, não têm muita ideia do que seja o método experimental. O método experimental só serve para conferir determinadas coisas muito particulares. E sempre subentende toda uma teoria, quer dizer, cuja validade, não realidade, depende do resultado desta ou daquela investigação experimental. Então, um método que é concebido, vamos dizer, para legitimar determinados pontos, determinadas fases de uma demonstração, não pode, por sua vez, ser a base que valida a demonstração inteira. Isso me parece uma coisa suficientemente óbvia. Quer dizer, se você tem uma cadeia dedutiva, né? Você tem uma série de deduções, e uma das premissas é extraída de uma realidade experimental, e outras são tiradas, sei lá, de onde, dos princípios da lógica, de conhecimentos anteriores, etc, etc. Então, é claro que este pedacinho não pode ser, por si mesmo, a premissa primeira. Nenhuma pesquisa experimental pode jamais dar uma prova da sua premissa primeira. Por quê? Porque o dado experimental é sempre uma premissa segunda. É incrível as pessoas não entenderem isto. Isso quer dizer que todo método experimental ele depende de pressupostos metafísicos que ele, por sua vez, não pode provar de maneira alguma. Tá certo? E querer que ele faça isso é exigir o impossível. É como o pessoal da escola analítica que exige da linguagem o que a linguagem não pode dar. Quer dizer, primeiro proclama a onipotência da linguagem, a linguagem deveria ser perfeita e tampar todos os buracos, né? Você não ter nenhum salto intuitivo jamais. Você fala, bom, nenhuma linguagem pode realizar isso. Então você primeiro proclama a onipotência da linguagem e depois você conclui que ela é totalmente impotente. Mas isso aí são curtos-circuitos em que o pensamento moderno entra constantemente. E, evidentemente, essas coisas não chegam jamais a ser esclarecidas, porque a maior parte desse debate não é travada, vamos dizer, com a finalidade de obter conhecimento. Aí você tem a defesa de interesses de grupos, de interesses corporativos, de pressupostos ideológicos, e a coisa, esse panorama desse tipo de discussão melou de tal maneira que hoje não há muita diferença entre uma discussão científica, tá certo? E uma discussão partidária. Este é o ponto que nós chegamos hoje. Se você acompanhar, por exemplo, as discussões, o debate que houve entre o Rupert Sheldrake e o Richard Dawkins, você vê que é exatamente assim. Os camaradas convidaram o Sheldrake para ir num programa de TV que é feito pelo Richard Dawkins. E na hora H, quando o Sheldrake, não, eu agora que vou apresentar as evidências experimentais. O Dawkins disse, não, mas eu não quero ver as evidências experimentais. Por que eles não queriam? Bom, o Sheldrake estava tentando provar alguma coisa. E o programa de TV dirigido pelo Dawkins, ele tem por único objetivo derrubar ou desmoralizar determinadas ideias. Então, apresentar evidência experimental era incoerente com o quê? Com o plano do programa. Então, não pode. Quer dizer, o script do programa não aceita isso. Então, é claro que isso não é um debate científico. É um debate entre duas pessoas que são cientistas, mas não há debate científico algum. E, vamos dizer, o uso constante, né, de procedimentos, vamos dizer, difamação, calúnia, character assassination, etc., etc., já prova que o debate científico no mundo atual já foi para as cucuias, ele não existe mais. Você praticamente só tem debate ideológico. E as coisas, evidentemente, aí ficam muito difíceis, porque toda a civilização ocidental moderna, ela tem como base a confiança na ciência, né? Só que a confiança na ciência, por sua vez, é baseada em outros pressupostos que a própria ciência não pode demonstrar. Então, isso é a mesma coisa que dizer, como qualquer civilização, a civilização presente, ela se baseia em certos pressupostos metafísicos. Pressupostos metafísicos que os praticantes da atividade incumbida de representá-la já não compreendem mais, né? E quem quer compreender um pouquinho do método experimental, entende que ele tem fundamentos metafísicos, que sem esses fundamentos ele não pode funcionar de maneira alguma. Agora, querer que ele, que representa, por definição, o que é uma experiência? Uma experiência é uma verificação no terreno dos fatos para ver se uma determinada teoria, se uma determinada dedução feita antes está certa, quer dizer, ela conferir um pedaço. Isto funciona exatamente como numa investigação policial, por exemplo, né? Então, quando você acha, por exemplo, a arma do crime na casa do criminoso, isto é usado, vamos dizer, como prova de toda uma cadeia de deduções a respeito da conduta do criminoso. Quer dizer, o criminoso fez isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Mas, se isto é verdade, então a arma do crime deve estar em determinado lugar. E daí você acha a arma do crime e ela funciona, então, como uma comprovação. Mas comprovação do quê? De toda uma dedução que já foi feita antes. E que não pode ser feito só com base nela. Você tem que ter outros indícios também. Tá certo? Então, toda e qualquer experiência é assim. Ela é uma parte, ela fornece uma premissa para uma parte, né? Para um capítulo de uma dedução que já está feita antes. E o fato de não compreender isso leva a confusões extraordinárias. Por exemplo, nos anos 30, 40, houve uma discussão muitíssimo interessante entre os partidários do Einstein e um físico americano chamado Herbert Ives. Herbert Ives contestava a teoria da relatividade baseado na mais estrita ortodoxia newtoniana. Ele era um newtoniano de estrita observância. Então ele acreditava no espaço absoluto e no tempo absoluto. E partindo dessas premissas, ele desenvolvia certas pesquisas experimentais que confirmavam que ele tinha razão. Por outro lado, as pesquisas experimentais também confirmavam que a teoria do Einstein, quer dizer, da relatividade do espaço e tempo, também estava certa. Com o tempo, os caras decidiram o quê? Esconder o Ives, embora ele fosse um sujeito, assim, talvez o físico americano mais brilhante da época, mais brilhante e mais respeitado da época, né, decidiram escondê-lo. Tanto que os trabalhos dele ficaram escondidos em revistas científicas até recentemente, quando foram reeditados. Mas isso aí não é uma... Você esconder metade do debate não é resolvê-lo de maneira alguma. Tá certo? Do meu ponto de vista, eu creio que essas duas hipóteses, a da absolutidade, tempo e espaço, já vou explicar melhor isso aqui, e a da sua relatividade, são premissas de ordem metafísica, tá certo? E elas não são, por incrível que pareça, não são incompatíveis entre si. Porque você vê, o teste, segundo Ives, o teste da absolutidade do espaço-tempo é saber se o mesmo momento, por exemplo, este momento, vigora em todo o universo. Ou se em outros lugares você está em outros momentos, né? E ele diz que isso aí é uma exigência imposta, vamos dizer, pela própria existência de Deus, né? E Einstein vai dizer o contrário, que em pontos diferentes do universo não podem estar no mesmo momento do tempo. E acontece o seguinte, a premissa usada pelo Ives é a mesma do Newton. Quer dizer, existe uma eternidade, essa é uma das bases da filosofia do Newton, as pessoas esquecem, existe uma eternidade, existe um Deus onipotente que enxerga tudo ao mesmo tempo. Então, é evidente que, do ponto de vista desse Deus, existe um momento universal que está na mente de Deus. Nós podemos aceitar isso metafisicamente, como eu, de fato, aceito. E a própria noção de eternidade implica isso. Quer dizer, a eternidade, se você define como Boécio, como a posse atual de todos os momentos possíveis, tá certo? Então, é claro que nessa posse, estando incluídos todos os momentos possíveis, então existe a simultaneidade em todos os níveis de realidade, na Terra como no céu, como diz o Pai Nosso. Né? Então, é uma premissa metafísica que nós podemos aceitar perfeitamente. Porém, o cosmos não é eternidade, isso é básico. Né? Quer dizer, nada do que se passa no cosmos é exatamente como na eternidade. Então, sinais das duas coisas, sinais, vamos dizer, do momento universal e sinais da relatividade do espaço-tempo serão encontrados por meios experimentais sempre. Né? Porque depende, é uma questão do ponto de vista. Quer dizer, se você está olhando a realidade cósmica como reflexo da eternidade, então o sinal da eternidade vai aparecer nela. Mas se você toma o cosmos físico como uma entidade separada e procura buscar, quer dizer, as próprias bases internas do cosmos físico, então você vai ter a teoria da relatividade. Então quer dizer que é a mesma coisa que dizer, os dois lados tinham razão, mas eles não estavam falando exatamente da mesma coisa. Um estava falando do cosmos como reflexo da eternidade. E o outro estava tentando descrever o cosmos em si mesmo, sem referência à eternidade. Portanto, você vai ter resultados diferentes. E é incrível como as duas séries de argumentos, a do Ives como a do Einstein, são altamente persuasivo. Quer dizer, embora eu tenha dificuldade de acompanhar todos os passos da demonstração matemática, se bem que não é uma matemática tão complicada assim, mas a estrutura lógica da coisa eu entendo perfeitamente e me parece que os dois, de alguma maneira, têm razão. Só que esse assunto não tem como ser resolvido na base da experiência. As experiências indicarão uma coisa como elas indicarão a outra, que é uma coisa que acontece também, vamos dizer, dentro da própria mecânica quântica. Você vê que você chega a resultados incompatíveis ao ponto de alguns físicos acabarem admitindo que existe essa incompatibilidade dentro do próprio universo. Né? Vamos dizer, a incompatibilidade ou a tensão permanente, vamos dizer, entre negócio de onda e corpúsculo, ou o fato de que você observa uma partícula atravessar duas superfícies ao mesmo tempo. Quer dizer, você chega a uma série de contrassensos, mas esses contrassensos são reais. Tá certo? Pela própria incompatibilidade do plano de eternidade com o plano cósmico. Quer dizer, eu não vejo como resolver isso aí sem você elucidar o fundo metafísico que está pressuposto nas duas hipóteses. Tá certo? Mas Você vira, é preciso decidir de uma vez por todas o que, que é a ciência. Quer dizer, ou a ciência é uma atividade investigativa que está em permanente revisão, autocrítica e autocorreção, ou ela é uma sequência de teses que tem que ser admitidas como verdadeiras de uma vez para sempre. Você já deve ter observado que, pelo menos no Brasil, todo professor proclama a primeira dessas hipóteses e pratica a segunda. Quer dizer, diz, a ciência é uma atividade autocrítica, etc, etc, está sempre corrigindo, mas tem aqui essas verdades, tais e quais, não podem ser contestadas jamais, porque senão você é louco. Tá certo? Então, e eles não percebem que há uma contradição. Essa contradição existe, evidentemente. Ela não tem sentido você proclamar que você está disposto a corrigir sempre, né, autocriticamente as suas teses, desde que elas sejam aceitas de uma vez para sempre. Isso não faz o menor sentido, evidentemente. Porém, não existe uma conciliação lógica para isso, mas existe uma conciliação psicológica. A conciliação psicológica é o seguinte: o que vigora é a crença nas teses definitivas e a proclamação, vamos dizer, do caráter autocrítico da ciência e da permanente autorrevisão é usada apenas como anúncio publicitário. Quer dizer, como um mecanismo psicológico legitimador da crença em determinadas verdades tidas como definitivas e incontestáveis. Psicologicamente, isto funciona. Quer dizer, o indivíduo está lá reiterando sempre as mesmas teses, né, e dizendo que elas são legítimas porque elas são obtidas através de uma atividade de permanente autocorreção. O que supõe que, em determinados momentos, essa autocorreção e essa autocrítica têm de cessar. Quer dizer, chegamos aqui, isso aqui não se examina nunca mais. Mas isso é impossível, porque você está constantemente descobrindo novos fatos e você vai ter que, de alguma maneira, coerir esses fatos com as suas observações anteriores. Também é incrível que, por exemplo, numa discussão que eu tive aí com... Discussão não, não chegou a haver uma discussão. Os camaradas botaram um negócio num vídeo e eu escrevi alguma coisa no Facebook. Não chegou a haver uma confrontação direta, mas os indivíduos afirmavam taxativamente que tudo na física de Newton tinha sido obtido por observação e experimentação. Eu digo, como é que você pode obter por observação e experimentação uma noção como a de espaço absoluto, quer dizer, o espaço vazio sem objetos dentro? Você não pode obter isso aí jamais. Quer dizer, isso é um pressuposto de ordem metafísica. Ainda que uma experiência confirme depois, porque você precisa ver se a experiência confirmou a sua tese, não quer dizer que ela seja verdadeira, porque precisa ver se a experiência não confirma também a tese contrária, que foi exatamente o que aconteceu na discussão entre, vamos dizer, o físico newtoniano Herbert Ives e o Einstein. Quer dizer, as pesquisas, as investigações empíricas, elas mostram isso, mas elas mostram aquilo. Então nós temos, na verdade, a formulação não de uma solução, mas de um problema. Tá certo? E, em segundo lugar, os camaradas achavam horrível você colocar em dúvida qualquer elemento, seja da filosofia de Newton, seja da de Einstein. Eu digo, mas escuta, mas as duas são incompatíveis entre si. Quer dizer, ou você tem o espaço e o tempo absoluto, ou você tem a relatividade de tempo e espaço. Tá certo? Num plano experimental. Num plano metafísico, nós podemos conciliar as duas coisas, como acabei de mostrar. Tá certo? Mas, isso quer dizer que esse problema não pode ser arbitrado pela ciência experimental. Ao contrário, a ciência experimental depende dele. Né? Mas, é claro que aí você está colocando a coisa, fazendo num nível de discussão, que eu acredito que no Brasil, eu acho que não tem um universitário, não tem um acadêmico capaz de acompanhar a coisa neste nível. Aliás, se você fizer uma pesquisa no Brasil, perguntar a todos os professores universitários de física quem foi Herbert Ives, eles nunca ouviram falar. Eles não sabem que houve essa discussão, embora seja um capítulo importante da história da sua ciência. O simples fato do sujeito se apresentar ao mesmo tempo, vamos dizer, como newtoniano estrito e como einsteiniano estrito, já mostra que ele não está entendendo o que está falando. E também todos nós sabemos que a formação em qualquer dessas áreas científicas não implica de maneira alguma uma formação concomitante, quer dizer, nas bases filosóficas que estão aí subentendidas. Quer dizer, são pessoas que nunca analisaram filosoficamente um conceito e não sabem como é que se faz isso aí. Sabem, no máximo, fazer a análise lógica do conceito, mas não a análise filosófica propriamente dita, que implica, vamos dizer, a consciência da situação concreta da qual você está partindo. Por exemplo, se eu digo para qualquer cientista experimental brasileiro, uma investigação experimental jamais pode dar conta da própria condição concreta na qual ela foi realizada, porque isso seria preciso que, além do objeto que está sendo testado em laboratório, vamos dizer, o próprio laboratório e o próprio cientista e a situação, o momento, o lugar, etc., tudo isso fosse levado em conta, o que é absolutamente impossível. Quer dizer, só não existe, é impossível você ter uma investigação científico-experimental sobre qualquer realidade concreta. Para ser objeto de investigação, ela tem que ser separada dos elementos concomitantes, tá certo? E quando o pessoal da física quântica inventou aquele negócio, vamos dizer, da fórmula individual, quer dizer, você tem determinadas experiências, levam a determinados resultados, porque foram feitas por um determinado sujeito, num determinado momento, sob determinadas condições, tudo isso afeta o conjunto. Eles podem, no máximo, admitir isso como hipótese geral. Eles não têm como resolver isso e como testar isso no próprio campo experimental. Então, basta isso para você entender que qualquer tentativa de fazer da ciência experimental o critério supremo da realidade, ela já é autocontraditória. Não tem como fazer isso aí. Isso é impossível. Tá certo? E é claro que nesse ínter, no curso desse processo, você vai vendo uma crise civilizacional. E desta crise civilizacional é aproveitada, então, pelo quê? Pelos representantes de outras civilizações concorrentes, tá certo? Que apelam a outras, quer dizer, outros modos de pensar. Por exemplo, como é que nós analisaríamos isso, este problema que nós estamos vendo aqui, do ponto de vista marxista, né? Como seria vamos dizer, o enfoque marxista deste problema que nós estamos falando? O enfoque marxista seria o seguinte: bom, esses camaradas estão chegando a essas contradições porque isso é característico, vamos dizer, das limitações internas do formalismo burguês. O que é o formalismo burguês? É um tipo de pensamento que os marxistas chamam de metafísico. Quer dizer, você, por exemplo, você separar o conteúdo de uma experiência da condição social e histórica concreta na qual a experiência está sendo realizada. Na verdade, isso é uma fatalidade. Quer dizer, uma experiência científica não tem como abranger nela mesma a própria condição social e histórica na qual ela é realizada. Tá certo? Mas, para o marxista, é ilegítimo você fazer essa separação. E, nesse sentido, e até certo ponto, o marxista tem razão nesse ponto. Porque tudo isso, tanto o conteúdo da experiência quanto à condição concreta na qual ela é realizada, tudo isso faz parte da realidade. E, nesse sentido, vamos dizer, o marxismo é imensamente mais realista. Só que tem o seguinte problema: é impossível você tornar a condição histórico-social da experiência objeto da própria experiência. Portanto, isso é uma limitação do formalismo burguês, mas é uma limitação que é inescapável. Tá certo? Ora, o marxismo, nesse sentido, ele tem uma abordagem mais profunda. Por quê? Porque ele admite que a ciência experimental não é o limite último do nosso conhecimento da realidade, que a ciência experimental depende de uma outra coisa, tá certo? E depende, inclusive, de um modo de produção, de um estado X no qual está a sociedade, tá? E tudo isso também é verdade. Mas, quando você vê a ciência ocidental entrando nesses becos sem saída, então isso aí é um prato cheio para um marxista que vai ver neste próprio fato da história cultural, um exemplo a mais da impotência do formalismo burguês para resolver qualquer problema. Tá certo? Então, isso quer dizer que quando chega neste ponto, você não tem como resolver o problema, vamos dizer, do espaço e tempo absolutos versus relatividade. O marxista resolve o assunto tapando a verba do laboratório, tá certo? Demitindo os cientistas, evidentemente mandando-os para o Gulag. Então, quer dizer que a questão foi resolvida, não no campo teórico onde ela se se colocou, mas é resolvida no campo da praxis. Quer dizer, onde você tem uma confrontação, né, de conceitos dentro de uma sala de aula, então, uma coisa é o terreno teórico que foi delimitado como objeto de discussão, e outra coisa é a escola onde isso está se desenvolvendo, quer dizer, as bases sociais e econômicas daquela escola, etc, etc. Mas o marxista sempre resolve os problemas teóricos apelando ao seu enquadramento sócio-histórico e mudando esse enquadramento sócio-histórico, no qual, então, na etapa seguinte, aquela questão deixou de ser uma questão. No próprio decurso da praxis, e os marxistas têm uma tecnologia maravilhosa para lidar com isso, né? Para você resolver questões dissolvendo-as no seu panorama histórico-social e mudando o panorama histórico-social, de maneira que, numa etapa seguinte, aquela questão não se coloca mais porque não tem quem a coloque. Isso também é uma tecnologia, isso também é uma ciência, e isso tem que ser levado muito a sério. Na verdade, é assim que os marxistas resolvem praticamente todos os problemas da filosofia. Né? Eles dizem, tal coisa, você está colocando as coisas de tal maneira, porque isso é um modus pensandi característico de tal ou qual classe social, nós vamos extinguir a sua classe social e essa maneira de pensar desaparecerá, e o que você achava que era um problema deixará de ser um problema. Tá entendendo? Então, mas nós que não estamos aqui nem para defender a prática ocidental que é dominante, quer dizer, a filosofia analítica, nem o marxismo, mas que estamos tentando simplesmente entender a realidade, nós temos que conceder a sua parcela de razão a cada um desses dois e tentar vê-los, quer dizer, dentro do conjunto de uma concepção filosófica abrangente que possa dar conta de um fenômeno e do outro fenômeno, tá certo? Sem negar a existência de nenhum deles. Então, continuando aqui. Nossa presença real num mundo real não é uma crença, embora verbalmente possa ser formulada como tal. Veja, muito antes de você dizer ou pensar, eu acredito que eu estou num mundo real, você já estava nele. E estar nele é uma condição sine qua non para você pensar que está nele ou que não está nele. Quer dizer, você só pode colocar, por exemplo, em dúvida a existência do mundo exterior caso você já esteja nele há muito tempo, porque senão seria o caso de perguntar, mas onde você vai colocá-lo em dúvida? Onde estará você quando a coloca em dúvida? Tá certo? Então, a mente humana tem, como observava Hegel, essa capacidade de negar tudo exceto ela mesma, que é o que se observa, por exemplo, no famoso cogito cartesiano. Quer dizer, o eu se isola de todas as condições, né, externas das quais ele emergiu, tá certo? E põe o mundo, põe o universo inteiro entre parênteses e afirma a sua existência única e exclusiva. Essa é uma capacidade que nós temos, tá certo? Porém, onde está esta capacidade? Está no próprio pensamento humano. E isso chama-se simplesmente abstração. Abstração significa você olhar uma coisa sob certo aspecto, separando de outros aspectos. Existem vários tipos de abstração. Uma separa uma parte de um objeto de outra parte. Outra separa um objeto de um dos seus aspectos. Ou separa um dos seus aspectos dos demais e assim por diante. Qualquer que seja o caso, a abstração significa justamente você extrair uma coisa da outra. Mas para que você extraia, é preciso que ela esteja lá. Quer dizer que se eu decido encarar um fenômeno só sob um aspecto, separando um dos outros, eu só posso fazer isso porque os outros chegaram ao meu conhecimento de algum modo. Então, quer dizer, a abstração só faz sentido dentro de um panorama concreto da qual a abstração foi abstraída. Tá certo? Então, isso quer dizer que eu posso, vamos dizer, a minha instalação, por assim dizer, num mundo real, né, que é a condição na qual eu estive desde que eu nasci, né, e da qual eu tomo consciência tardiamente, tá certo? Ela já é a base para que eu tome esta consciência e para que eu faça as operações intelectivas subsequentes que me interessam fazer. Então isso quer dizer que eu posso formular a minha instalação no mundo real como se fosse uma crença no mundo real. Mas pergunto para você, onde está a crença? Está na minha mente. Né? Mas a minha instalação no mundo real, que foi a base para esta crença, não está. Então, se eu expresso a minha instalação no mundo real como uma crença, então eu posso em seguida discutir esta crença, tentando prová-la ou impugná-la. Mas eu só posso fazer isso se estou instalado no mundo real. Por exemplo, o tempo está correndo enquanto eu estou fazendo isso, e eu estou em algum lugar enquanto estou fazendo isso. Se eu estivesse no lugar nenhum, tá certo? Eu não ocuparia nenhum lugar no espaço e eu não existiria, e o próprio fato de pensar em palavras seria absolutamente inviável, porque palavras são uma coisa que existe no tempo e no qual você usa uma linguagem que você aprendeu com os outros, os quais teriam que existir para ensinar alguma coisa e assim por diante. Então, em toda essa discussão sobre a existência ou inexistência do mundo real e sobre a busca de um fundamento firme para a nossa crença, entre aspas, no mundo real, o problema já está, de certo modo, resolvido de antemão, mas se você esquece as condições nas quais esse problema emergiu e o considera apenas na sua formulação lógica, ele se torna absolutamente insolúvel. Quer dizer, se eu posso colocar em dúvida o mundo real, então eu faço abstração da sua existência. Eu finjo que mundo real é apenas um pensamento meu, um conteúdo de uma crença. Se eu o transformei em exclusivo conteúdo de uma crença, eu não posso mais descobrir que ele existe nunca mais. Porque eu só estou pensando nele como conteúdo da minha crença e não como coisa real. Então você entra num curto-circuito e essas discussões podem prosseguir indefinidamente, mas isso revela apenas que uma inabilidade lógica e uma falta de autoconsciência. Quer dizer, você não está mais consciente das condições nas quais esta pergunta surgiu. Então você isola a pergunta num universo meramente hipotético e ideal, e daí você quer, dentro deste mundo hipotético e ideal, encontrar uma prova da existência do mundo real. Fala, não é possível uma coisa dessa. Né? E, no entanto, você vê que discussões desse tipo são correntes, né? Elas começam ali, vamos dizer, no próprio tempo de Descartes. Descartes, em parte, já coloca isso aí, se bem que ele não chega a duvidar efetivamente do mundo real, né? Ele apenas concebe isso como hipótese. Mas, sobretudo, no século XVIII, com David Hume, né, o George Berkeley, isso se torna um problema filosófico sério e até hoje as pessoas discutem isso aí como se fosse realmente um problema sério. Mas é porque estão confundindo, vamos dizer, o que é a instalação no mundo real com a crença no mundo real. A crença é só uma coisa que você pensou, e se ela é só uma coisa que você pensou, como que você pode provar o conteúdo dela, isso é importante, se esse conteúdo já foi abstraído, já foi objeto de abstração? Não é isso? Então, quer dizer, tudo isso é claro, são doenças da mente, mas são, quer dizer, fatalidades inerentes à nossa própria capacidade de abstração. E se a capacidade de abstração não vem junto, né, com uma memória clara das condições nas quais a abstração foi realizada, bom, certamente você vai se enganar a si mesmo, tá certo? Então, a nossa presença no mundo real não é uma crença, embora possa verbalmente ser formulada como tal. Quer dizer, existe uma diferença entre a formulação verbal, a formulação mental da crença, e o objeto dessa crença, né? E é preciso ver que o objeto, ele não está dentro da crença. Então, é uma condição prévia sem a qual crer ou descrer no que seja seria impossível. Formulá-la como crença e depois querer encontrar provas dela ou provas que a desmintam é confundir uma proposição com o objeto dela. Se existe um mundo real, ele não existe como objeto do meu pensamento. Né? Eu não posso pensar mundo real na sua totalidade. Quer dizer, o conceito de mundo real, para mim, é como se fosse um conceito vazio, é como o conceito do ser, ele é um negócio genérico. Tá certo? Eu não posso pensar o mundo real concretamente. E o mundo real só pode existir concretamente e não abstratamente. Então, o próprio fato de eu querer tratar desta questão dentro dos limites do meu pensamento já exclui a possibilidade de solução, vamos dizer, a priori. Então, como se negar, por exemplo, a existência de leões, tigres ou ursos, equivalente a suprimi-los do planeta e impedir para sempre que eles nos comessem? Então, isso quer dizer que se eu provo numa demonstração lógica a inexistência de leões, eles não me atacam mais. É mais ou menos uma coisa do mesmo tipo, né? Um conceito da linguagem que faça a abstração do mundo como mediador de toda a comunicação linguística resulta em proclamar a onipotência da linguagem e, em seguida, mediante análise, concluir para sua total impotência. Isso se refere, inclusive, às minhas comunicações comigo mesmo. Eu não posso continuar pensando num assunto se eu não estou dentro do tempo, se eu não estou dentro da dimensão tempo, tá certo? Então, todos os meus pensamentos teriam que ser simultâneos e durariam uma fração zero de segundo e eu não tomaria conhecimento deles jamais. Quer dizer, a simples possibilidade da reflexão me impõe a aceitação de que eu estou no tempo. Pior ainda, como essas palavras, vamos dizer, têm uma ressonância, inclusive dentro da minha cabeça, quando eu as penso, tá certo? Eu, por assim dizer, ouço o que eu estou pensando, você já tem aí uma relação espacial embutida também. Então, eu preciso estar no espaço-tempo para eu poder pensar alguma coisa independentemente de espaço-tempo. Mas existe aí, claro, vamos dizer, uma defasagem entre a condição real no qual esses pensamentos foram efetuados e o conteúdo abstrativo dos próprios pensamentos, né? Então, essa tensão entre abstrato e concreto, essa tensão entre a condição real dentro da qual você está pensando e o conteúdo que você está pensando, isso aí é insolúvel. Não tem jeito. E isso, em última análise, é um reflexo longínquo, é um reflexo mental, por assim dizer, da defasagem entre eternidade e tempo. Quer dizer que nós estamos dentro do tempo e, por isto mesmo, nós estamos dentro da eternidade. Quer dizer que se não existisse a eternidade, também não poderia existir tempo, tá certo? Mas os meus pensamentos, eles podem copiar na sua estrutura, imitar na sua estrutura a simultaneidade do eterno ou o fluxo das coisas no tempo, né? Mas, note bem, o meu pensamento se refere a essas duas coisas, ele não é essas duas coisas e nem as abarca. Ele é apenas, vamos dizer, um simulacro mental dessas duas coisas. Ora, se a relação entre eternidade e tempo é uma coisa que nós não podemos abarcar no seu conjunto e a qual nós só podemos chegar por abstração, então nós sabemos, a priori, que a nossa representação dessas duas coisas é falha, que ela é analógica, que ela só se aproxima dessas duas coisas assim numa assíntota, é uma linha curva que vai se aproximando de uma coisa, mas nunca chega lá. Tá certo? Então é o que o Mário Ferreira do Senhor chama de tímese parabólica, quer dizer que é um pensamento parabólico, que ele descreve uma curva que não chega no seu objetivo jamais, mas que está sempre se dirigindo a ele. Nós temos essa capacidade. Então, ou seja, nós temos a capacidade de pensar algo sabendo a limitação do nosso pensamento e sabendo que ele se refere a um objeto que ele próprio não alcança. Na verdade, isso é uma maravilha do pensamento humano. É, se nós estivéssemos totalmente fechados dentro das limitações do pensamento humano, nada poderíamos conceber fora dele. Não é isto? Então, essa tensão, por exemplo, entre o objeto no qual eu estou pensando e o lugar e momento dentro do qual eu estou pensando, ela é insolúvel, mas eu posso estar consciente dela. Nada me obriga a me esquecer disso aí, ainda que eu não consiga resolver totalmente todas as contradições que surgem dessa coexistência de planos, né? Então, um elemento central da formação filosófica é o desenvolvimento da consciência dessa simultaneidade, tá certo? E deste problema insolúvel, que é ao mesmo tempo, só é um problema se você quiser resolvê-lo. Se você admite que esta é a nossa condição e que vamos ser sempre assim, pronto, está resolvido o problema de algum modo. Então, eu tinha colocado na segunda nota aí, eu não sei se vocês têm. Alguém aí tem encontrou no Facebook um negócio chamado Segunda Nota à Aula de 2 de Novembro do Seminário de Filosofia. Eu tentei localizar, não localizei. Se alguém conseguir colocar isso agora online, aí vai me ajudar muito. A coisa realmente se perdeu. Aqui, alguém diz, a Carla Farinaz diz, eu coloquei no fono a segunda nota. Você pode localizar para mim, Alessandro? Pede para ela mandar o link. Então, Carla Farinaz, você pode nos mandar o link? Coloque aí no chat o link onde você colocou. Ah, está aqui já. Isso. Então, aqui, onde eu observei ali, poder isolar-me mentalmente do mundo pressupõe um mundo no qual eu me isole, do qual eu me isole. Mas o mundo não depende que eu me isole dele. Quer dizer, o mundo existe, quer você faça essa operação de abstração, quer não faça. Para você se abstrair dele, ele precisa estar lá. Mas ele estar lá não depende que você se isole mentalmente dele. Tanto que a sua presença nele é anterior a este pensamento do isolamento, né? Segunda nota, outra razão pela qual a convergência entre medições não pode fundamentar por si a crença num mundo real cognoscível, nem essa crença pode depender dela, é que essa ideia nasce de uma confusão também entre tamanho e medida. Isto é absolutamente fundamental. Tamanho é a quantidade de espaço que um objeto ocupa. Quer dizer, ele ocupa em si mesmo e por si mesmo. Medida é o resultado da comparação entre esse tamanho e o tamanho de alguma outra coisa. Ou seja, quem mede é alguém que está de fora e que compara um objeto com outro objeto. Por exemplo, com, vamos dizer, uma fração da circunferência ideal da Terra, como foi o modo pelo qual criaram a unidade chamada metro. Não é isso? Quer dizer, metro, quer dizer, vem da palavra mãe. Quer dizer, é a medida matriz, a medida que será a base de todas as outras. Tá certo? Você escolheu essa medida como você podia ter escolhido qualquer outra, como a unidade do pé, que era o tamanho do pé de um rei da Inglaterra. Ou seja, quando você diz que um elefante mede não sei quantos pés de altura, você está simplesmente comparando o tamanho do elefante com o tamanho do pé do rei. Agora, o tamanho que um objeto ocupa no espaço não depende de que outro objeto ocupe determinado lugar no espaço. Tanto que um desses objetos pode existir sem o outro. Então, existiam elefantes muitos anos antes que nascesse o rei da Inglaterra. Então, quer dizer, o tamanho é uma qualidade objetiva que um determinado objeto possui em si mesmo. E a medida é uma comparação que nós fazemos entre ele e um outro objeto qualquer tomado como padrão. Medida é o resultado da comparação entre esse tamanho e o tamanho de alguma outra coisa. Um objeto qualquer possui um tamanho em si mesmo e por si mesmo, independentemente do tamanho de qualquer outro objeto. Medir esse tamanho é aferi-lo pelo tamanho de outro objeto real, possível ou ideal, tomado como unidade de comparação. O tamanho é um dado objetivo. A medida é necessariamente subjetiva. Isso quer dizer que, mesmo que você medisse tudo o que é possível medir em todas as direções possíveis, isso não provaria em absolutamente nada a existência de um mundo real objetivo. Mas, ao contrário, esse mundo real objetivo teria de já estar aí para que você o medisse. Portanto, você pode dizer que a convergência entre medidas pode ser um indício da existência de um mundo real objetivo, mas não uma prova. O tamanho é um dado objetivo, a medida é necessariamente subjetiva porque depende que alguém escolha o objeto que será usado como unidade de comparação. Não faz sentido imaginar que a soma das várias comparações subjetivas garanta a objetividade do que quer que seja. Você pode prosseguir com essas medições o resto da sua vida, você só terá comparações subjetivas e mais comparações subjetivas e assim por diante. Mesmo que essas comparações se multipliquem indefinidamente, elas nem apreenderão jamais a objetividade do tamanho em si, nem muito menos poderão esgotar todas as relações de proporcionalidade que um objeto tem com todos os demais objetos. No entanto, essas relações existem num determinado momento. Se você pegar, por exemplo, aqui tem o elefante e a formiguinha. Quer dizer, existe uma proporcionalidade objetiva entre as duas coisas. Mas comparar uma coisa com outra, que é o que eu chamo de medida, é uma coisa que só acontece na minha cabeça. Agora, pergunto eu, seria possível, através de medições, você restaurar todo o sistema universal de proporções entre todos os objetos? Peraí, houve algum problema aí? Parou a transmissão ou não? Ah. Mas seria possível você comparar todos os tamanhos de todos os objetos com todos os tamanhos de todos os outros objetos? É claro que não. Então, a medida nem apreende a objetividade do tamanho e nem muito menos as proporções todas. Quer dizer, você tem aí três coisas. Uma coisa é o tamanho, outra coisa é a medida e outra coisa é a proporção. A proporção é o quê? É o conteúdo objetivo da medida. A proporção existe antes de que ela seja medida. Não poderia nem apreender a objetividade do tamanho, nem muito menos esgotar todas as relações de proporcionalidade que o objeto tem com os demais objetos. Relações que, não obstante, têm de estar objetivamente presentes para que eles simplesmente possam ocupar um lugar no espaço. Então, a própria relação entre o objeto e o lugar que ele ocupa no espaço já mostra uma coisa. O lugar que ele ocupa no espaço não é ele. Tanto que ele pode ocupar um outro lugar no espaço. Né? Ele pode se deslocar. O elefante está aqui, ele se move para lá. Nos dois casos, ele está ocupando um lugar no espaço, mas não é o mesmo lugar. Né? Então, isso quer dizer que alguma relação de proporcionalidade entre ele e o lugar que ele ocupa no espaço já existe anteriormente. Quer dizer, o elefante coincide com o lugar que ele ocupa no espaço, mas ele não é esse lugar. Ele está havendo algum problema técnico aqui. Me explique o que é. Ah, você está acabando a bactéria. Então, tem que mudar a fonte aqui. Um minutinho só. Então, use este aqui. Põe aqui. Já foi? Tome aqui este cabo. Tá ligado nesse aqui, você não vai. Dá pra tirar esse aqui do tapa. Tá esse aqui? Foi? Pronto? Então, continuando aqui, eu vou voltar um pouquinho atrás. Mesmo que essas comparações se multipliquem indefinidamente, elas nem apreenderam jamais a objetividade do tamanho em si, nem muito menos poderão esgotar todas as relações de proporcionalidade que um objeto tem com todos os demais objetos. Eu estou falando aqui, a medida é uma comparação que nós fazemos. A proporcionalidade é uma relação quantitativa, objetiva, que já existe antes de que nós façamos a sua medida. Tá certo? E essa proporcionalidade existe não somente entre vários objetos, mas entre o objeto e o lugar que ele ocupa no espaço. Porque na medida que ele pode se deslocar, ele ocupa dois lugares diferentes no espaço. Tá certo? E, portanto, ele tem uma relação de equivalência, tá certo? Entre o seu tamanho e o lugar que ele ocupa no espaço. Então, nós jamais conseguiremos apreender, seja o tamanho em si mesmo, tá certo? Porque quando nós medimos o tamanho de alguma coisa, nós só o medimos sob um determinado aspecto e não sob todos ao mesmo tempo, e muito menos poderia apreender todo o sistema das proporções que existem entre um objeto e os demais. Só que Leibniz, a ideia que Leibniz tinha da mônada, quer dizer, o que é a mônada? É um ente singular, Mas este ente singular, ele tem em si mesmo todas as diferenças que o separam dos demais. Se faltar uma diferença, então ele é um outro objeto. Então, deste, considerado deste ponto de vista, qualquer objeto, qualquer ente em si mesmo, os traços do universo inteiro estão nele. Tá certo? Mas é fácil você perceber que isso não quer dizer que examinando um único objeto você possa encontrar o objeto inteiro. Eu digo, não, os traços têm que estar lá. Quer dizer, qualquer novo aspecto deste objeto que você descubra marca mais uma diferença entre ele e todos os demais objetos. Tá certo? Não só os objetos da sua espécie, mas todos os demais. Então, você pode fazer essa experiência. Você pega dois gatinhos, tá certo? E começa a fazer a lista das diferenças que existem entre um gatinho e outro. Você vai esgotar essas diferenças? Não. Vamos dizer, porque cada célula do gatinho tem uma diferença em relação à célula do outro. Você não vai terminar tão cedo. E as partículas subatômicas que estão lá também não são as mesmas. Então, quer dizer, entre dois bichinhos pequenos, o conjunto de diferenças já seria inesgotável. E se faltar uma, então isso quer dizer que a diferença entre um e outro não está muito clara e eles podem ser o mesmo. Então, quando Leibniz disse isso, é claro que ele não tinha, vamos dizer, a menor ilusão de poder chegar a descrever todas essas diferenças, nem mesmo entre uma bola de bilhar e outra bola de bilhar. Quando ele inventou o cálculo infinitesimal, foi porque ele disse o seguinte: para efeitos científicos, a partir de um certo momento, essas diferenças não fazem mais diferença. Quer dizer que, na prática, você não precisa chegar até os finalmente, tá certo? Você pode avançar essa comparação, vamos dizer, até um certo nível de detalhamento, e depois disso a diferença se torna inapreensível para nós. Então é como se, e ele usa a expressão, como se não fizesse diferença. Mas na realidade faz. Não faz diferença aqui para nós, para a nossa medição. Tá certo? E mesmo que você leve esse cálculo até o último detalhamento. Né? Então você veja o seguinte, tem um curso de cálculo que o sujeito dá um exemplo muito bom. Você vem com o seu carro e na esquina ali tem uma placa de stop. E você vai desacelerando o carro. Você chegou a parar o carro? Né? Então vem o guarda e diz para você: você não parou na placa de stop. Você diz: eu parei. Ele diz: não, o senhor apenas desacelerou. Tá certo? Então, bom, dá para você fazer o cálculo dessa desaceleração para ver se chegou até o ponto zero. Mas acontece que depois de um certo nível, você não consegue mais pegar a diferença entre alguma coisa e o zero. Você poderia usar o cálculo infinitesimal para fazer isso aí, tá certo? Mas, mesmo assim, você poderia continuar em dúvida, né? Porque o infinitesimal sempre levanta a pergunta, mas quanto infinitesimal? Quão infinitesimal? Né? Então, no problema do cálculo infinitesimal, está dado aqui todo o problema que eu estou explicando aqui. Quer dizer, mesmo com instrumentos de cálculo infinitesimal, nós não conseguimos estabelecer a diferença total entre um objeto e qualquer outro. Nós só vamos até um certo ponto e daí paramos e dizemos: dando daqui para dentro não faz mais diferença. Não faz mais diferença objetivamente, não, não faz mais diferença do ponto de vista da minha capacidade de observação. O tamanho contém simultaneamente todas as medidas possíveis, das quais só algumas podem chegar a ser tomadas por um observador determinado, ou mesmo até por todos os observadores em conjunto. O tamanho é percebido de maneira imediata e intuitiva, pela simples presença do objeto no espaço. Perceber essa presença é perceber um tamanho. A medida, ao contrário, uma construção racional ex post facto. Quando você compara uma coisa com a outra. Quando você vê um elefante, você não está vendo a comparação entre o elefante e a formiguinha, você está vendo o próprio elefante. É? É claro que esta presença, ela já contém potencialmente em si todas as proporções possíveis e, portanto, todas as medidas possíveis. Tá certo? Mas você não as percebe indiretamente através dessas proporções e medidas, você as percebe diretamente pela sua presença no espaço. O tamanho contém simultaneamente todas as medidas possíveis, das quais só algumas podem ser tomadas por um observador determinado, ou por todos. O tamanho é percebido de maneira imediata e intuitiva pela simples presença do objeto no espaço. Perceber essa presença é perceber um tamanho. A medida, ao contrário, é uma construção racional ex post facto, que jamais poderia ser criada sem a percepção prévia do tamanho. E se você não percebeu o objeto, como é que você vai medi-lo? Hã? O tamanho, sendo um componente intrínseco da mera presença no espaço, tem, portanto, prioridade sobre a medida, tanto do ponto de vista ontológico, quanto do ponto de vista gnoseológico. Quer dizer, nós temos de primeiro conhecer o objeto, primeiro percebê-lo e perceber o seu tamanho, para que depois possamos medi-lo, isso é, compará-lo com outros objetos possíveis. Daí eu pus aqui uma nota, dizendo que nessa nota eu falei numa crença no universo real, mas já tinha explicado que a palavra crença é inadequada nesse contexto. Quer dizer, nós temos uma admissão, ou aquilo que eu chamo de conhecimento por presença. Não é uma coisa em que eu... não é um conteúdo uma crença, mas é uma admissão prévia a toda a crença. É um pressuposto de toda a crença. Claro que você pode, em seguida, pegar esse pressuposto e formulá-lo também como uma crença, mas ele é uma crença que é diferente de todas as outras crenças. As outras crenças, para você acreditar numa coisa, você não precisa acreditar numa outra necessariamente, você pode acreditar numa sem a outra. Tá certo? Mas a nossa presença, como observou Louis Lavelle, é a primeira das nossas experiências. É a nossa presença no mundo e a presença do mundo diante e em torno de nós. Então, ela é uma crença que é diferente de todas as outras, porque sem ela você não pode acreditar em mais nada. Você não pode sequer colocar o mundo em dúvida. Tá certo? Ora, esta obsessão da... Eu escrevi tudo isso porque eu vi um professor de física dizendo isto, né? As medidas que nós tomamos, a convergência, a coerência entre as várias medidas é uma prova do universo exterior. Eu digo, bom, para fins de ciência experimental você pode dizer isso, mas isto é uma verdade em si mesmo? Claro que não. Vamos dizer, isto é um preceito técnico. Quer dizer, nós partimos do princípio técnico ou prático de que se as nossas medidas, as medidas efetuadas por vários observadores coincidem entre si, prova que o objeto é objetivamente assim ou assado. Para fins de ciência experimental, isto é mais do que suficiente. Mas, como crença filosófica, não é insuficiente de maneira alguma. Tá certo? Porque, ver, o objetivo da ciência física, ou de qualquer outra ciência, não é, jamais, a de alcançar uma concepção total e abrangente da realidade. O objetivo da filosofia também não é, né? Mas a filosofia se caracteriza por si, a busca, vamos dizer, de uma concepção a mais abrangente possível dentro do quadro existencial de um determinado indivíduo ou de uma determinada época. Geralmente, quer dizer, os filósofos se caracterizam porque, na sua época, eles chegam à concepção mais abrangente que é possível com os dados disponíveis naquela época, mas eles não podem adivinhar o que vai ser descoberto no dia seguinte. Portanto, esta concepção que eles criaram, ela é verdadeira e adequada em face do conhecimento disponível, sem abranger necessariamente outros conhecimentos disponíveis. E é claro que existem concepções filosóficas que, nesse sentido, são mais duráveis, quer dizer, elas são mais compatíveis com as descobertas subsequentes do que outras. Tem outras que basta, às vezes, uma pequena descoberta científica derruba uma concepção filosófica inteira e ela não serve para mais nada. Então, ela só serve como documento de uma certa época. Tá certo? Mas, quando você vai ver, vamos dizer, as concepções de Aristóteles e de Platão, elas não foram derrubadas até hoje. Elas foram corroídas em pedacinhos. Um pedaço aqui, um pedaço acolá. Mas, no conjunto, você pode ser perfeitamente platônico, aristotélico hoje, sem você chegar a nenhuma séria contradição com a ciência existente, tanto que existem platônicos e aristotélicos até hoje. Não é isso? Mas você pode ser um epicuriano, não tem jeito. Quer dizer, se vocês leram o começo ali do Jardim das Aflições, você vê que a física de Epicuro, ela só pode ser exposta de maneira humorística, porque ela foi uma imaginação, uma coisa que o sujeito imaginou num certo momento, tá certo? Para a sua orientação pessoal, quer dizer, ele está, de certo modo, você não pode negar que ele é um filósofo, quer dizer, ele está tentando realizar a unidade do conhecimento disponível na unidade da sua consciência. Porém, o fez de uma maneira muito limitada e provinciana, que não resiste nem mesmo à crítica. Então vamos lá. Aqui, o João N.L. Fernandes pergunta: o senhor vê como cabível a analogia entre a natureza vaidosa, soberba daquela de Lúcifer e a prerrogativa metafísica da mentalidade revolucionária, que o indivíduo ou grupo de indivíduos tem a condição de encaminhar a humanidade a um mundo melhor e igualitário, mas sem a menor sombra de dúvida. Agora, o mais significativo aí é o seguinte: na primeira metade do século XIX, Augusto Comte propunha, vamos dizer, o império das ciências. Ele dizia que só a ciência tem condição de arbitrar as questões públicas e que o futuro seria o mundo ser governado por uma comunidade científica, no qual, por exemplo, então estaria necessariamente abolido o direito à livre opinião, porque ele dizia que não existe liberdade de opinião em astronomia ou em matemática, tá certo? Quer dizer, a ciência decidiu, está decidido. E, embora praticamente ninguém no mundo se admita como discípulo de Augusto Comte, porque essa filosofia já foi bastante desmoralizada em outras épocas, este princípio do positivismo se impregnou na mentalidade contemporânea de uma maneira muito profunda. E pode-se dizer que no Ocidente ele é o plano que está em execução. É o que está se fazendo realmente. Quer dizer, cada vez mais questões públicas são assumidas pela comunidade científica, que baixa lá a sua sentença, que não pode mais ser discutida. Isso não quer dizer que essas sentenças sejam cientificamente válidas. Coisa como aquecimento global, ou este antitabagismo, essa coisa toda. Né? Não tem, em si mesmo não tem fundamento científico algum, mas é a autoridade da comunidade científica que se impõe, tá certo? Justamente na base de usar a imagem de uma atividade racional autocrítica para fundamentar a proclamação de dogmas inabaláveis e indiscutíveis. Isto é a política geral que está sendo implantada não só por governo, como por organismos internacionais. Né? Então, é claro que isto aí tem algo a ver, vamos dizer, com a soberba metafísica luciferina, não tem a menor dúvida, né? Aqui o Dan Azevedo pergunta: se os livros autobiográficos do Henry Miller podem servir de ajuda para entender a prática da confissão? Eu acho que sim, porque a coisa mais notável do Henry Miller é a sua sinceridade, a sua franqueza quase ingênua, não é isso? E a total falta de pretensão, não só nos seus livros, como existe aquela famosa entrevista da Paris Review, entrevistou vários escritores, e eu acho que a mais notável entrevista foi com o Henry Miller, e o próprio repórter diz isso. Ele disse: não é possível ouvir esse cara sem perceber instantaneamente que ele está sendo sincero e até simplório nas suas coisas, o que não quer dizer que às vezes nas suas ideias ele não tropece. Quer dizer, também não tinha essa cultura universal para entender tudo, mas o que ele fala é o que ele realmente acredita, e ele não tenta se embelezar de maneira alguma. Eu acho que sim, eu li esses livros com muito, muito proveito, gosto muito deles até hoje, né? Claro que tem gente que assinala o lado pornográfico da coisa, mas o Henry Miller conta as partes comprometedoras da sua existência com a mesma franqueza do que ele conta qualquer outra coisa, né, certo? Ele, decididamente, ele não está fazendo nada para escandalizar, né? Marco Henrique Acco pergunta: considerando a grande quantidade de leituras que o aluno do COF é proposto realizar, e tendo em vista a existência de momentos ociosos em que outra leitura nos recomenda, pergunta se na audição de audiobooks pode-se absorver os benefícios que a leitura proporciona. Não só pode absorver, como no curso de artes liberais que eu dei no Paraná, eu propunha que um lesse para os outros escutar. O brasileiro é muito auditivo, ele aprende mais a mensagem oral do que a escrita. Claro que isso é uma falha da nossa sociedade, mas essa falha existe e ela está um pouco em cada um de nós. Quer dizer que você, se alguém puder ler para você, melhor ainda. Se houver um audiobook, melhor ainda. Nossa, que pergunta comprida. Vou ver se eu consigo. Delano Moura: no que diz respeito à presença da mensagem da revolução na reforma protestante, gostaria de indagar um aspecto que me ocorreu. Não haveria também a parte da mentalidade revolucionária algo que podemos chamar de ideias contra-revolucionárias entre os protestantes, em oposição à tentativa católica de criação de um império cristão? Sob esse aspecto, não. Porque eles tentaram fazer um império cristão do mesmo modo, tá certo? Quer dizer, aí não tem. O que existe é o seguinte, você tem razão quando diz que existe um lado contra-revolucionário dentro do protestantismo. É, eu já expliquei para você que a reforma protestante, ela em si mesma não foi um movimento revolucionário, mas foi um momento de estabilização de conquistas revolucionárias anteriores. Assim como Napoleão, ele para a Revolução Francesa e estabiliza algumas conquistas dela. É um momento inevitável no processo revolucionário, onde fica difícil você distinguir entre o que é revolucionário e contra-revolucionário. Tá certo? Mas, como esses momentos todos estão dentro da história do processo revolucionário, são apenas capítulos dele e não... A ideia mesmo de contra-revolução, ela faz parte da... Toda contra-revolução faz parte do movimento revolucionário, né? Eu até enviei essa semana para o Diário do Comércio um artigo que não saiu ainda. Por um engano, o Reinaldo Azevedo colocou o artigo na coluna dele e depois ele percebeu que não tinha saído do Diário do Comércio, aí ele tirou. Então eu explico o seguinte. Quando o pessoal usa muitas expressões extrema esquerda e extrema direita. Acontece que extrema esquerda e extrema direita não são espécies do mesmo gênero. Não há uma equivalência. E há uma diferença tão profunda que até o fato de você usar o mesmo prefixo para designar as duas é uma imprecisão. Porque entre a esquerda e a extrema esquerda existe uma diferença de grau. Quer dizer, o que o extremista de esquerda quer fazer é substancialmente a mesma coisa que qualquer outro esquerdista quer fazer. Ele só se diferencia dele nos meios e na intensidade. Quer dizer, aquilo que um esquerdista normal ou moderado quer fazer gradativamente, por meio de eleições, de legislação, de debate parlamentar, etc., etc., o extremista de esquerda quer realizar pela violência e repentinamente. Mas é substantivamente a mesma coisa, é a socialização dos meios de produção e fim de papo. Né? No caso, se você pega, vamos dizer, um direitista, liberal ou conservador. O que é você ser liberal ou conservador? O liberal quer as seguintes coisas. Ele quer a liberdade de mercado e ele quer, vamos dizer, a ordem democrática constitucional parlamentar, normal, tá certo? E, vamos dizer, a liberdade de opinião. Esses são os três pontos do ideário liberal. Se ele for um conservador, ele se distingue só do liberal porque ele quer essas três coisas em nome de uma ética judaico-cristã, que para o liberal não significa grande coisa, mas eles estão defendendo a mesma coisa por motivos, com fundamentos diferentes. Ora, o que é extrema-direita? Se você se denomina como extrema-direita o fascismo, o nazismo, o regime do Franco, do Pinochet, etc., etc., você vê que não é nada disso. Você vê que o que a extrema-direita quer, vamos dizer, é um regime centralizador, autoritário, estatista, que abole todos os valores liberais e conservadores em nome de alguma emergência que pode ser o combate ao comunismo, pode ser até o combate à própria extrema-direita, como aconteceu, por exemplo, na Áustria, o regime autoritário do chanceler Engelbert Dollfuss. Era um regime autoritário, centralizador, etc., que levantou contra uma rebelião nazista. Tá certo? Pode ser contra a criminalidade, pode ser contra a corrupção, pode ser contra qualquer coisa. Quer dizer que em nome de um ideal... Vamos dizer, do combate a alguma coisa, se cria, vamos dizer, um regime que é exatamente o contrário do ideal liberal conservador. Portanto, a extrema esquerda é a intensificação da esquerda, mas a extrema direita é o contrário da direita. Então, o simples fato de usar as duas coisas como se fossem, vamos dizer, duas escalas do mesmo tipo, já tem uma fraude inserida aí. Em todas essas discussões, como por exemplo a da reforma protestante, se introduz o mesmo equívoco. De você achar que porque um negócio parece reacionário, ele não é revolucionário. Ao contrário, você pode fazer uma revolução em nome de ideais reacionários. É curioso que na década de 30, quando o pessoal viu a ascensão simultânea do comunismo e do nazismo, todo mundo entendia isso. Eu estava lendo esses dias mesmo o livro do Curzio Malaparte, Técnica do Golpe de Estado, em que ele divide o mundo assim. Existe, por um lado, vamos dizer, o establishment conservador, que é democrático parlamentar, de esquerda ou de direita, né? E, por outro lado, existe os movimentos revolucionários, fascismo, nazismo, comunismo, etc., etc., que querem derrubar tudo e criar uma nova ordem. Tá certo? Esta maneira de descrever era como todos os contemporâneos viam. Né? Quer dizer, a ordem democrática parlamentar já era tradicional, fazia 150 anos na Europa, estava bem instalada, funcionando, né? Não 150, mas 120, né? E estava todo mundo satisfeito com ela. Mas existe, vamos dizer, então, os movimentos revolucionários que querem derrubar tudo e criar uma nova ordem. Uns em nome de pretextos comunistas e outros em nome da reação contra o comunismo. Mas eram, evidentemente, dois movimentos revolucionários. Então, a gente explicar isso aí hoje, enfim, se tornou impossível, por quê? Por causa da versão comunista da história, versão criada ex post facto. Porque o próprio Stalin, na década de 30, ele ainda entendia o fascismo, o nazismo, como um movimento revolucionário, a ala louca do movimento revolucionário, assim que ele entendia. Parece, são os loucos, eles vão derrubar tudo, mas eles não vão conseguir governar nada, então eles ganham e nós levamos. Né? Mas ele entendia como um movimento revolucionário. Então, você vê que o reacionário, neste sentido, quando ele é ser identificado com extrema-direita, ele é ainda um revolucionário. Né? Outra coisa, a ideia, vamos dizer, do Império Cristão, do Estado Cristão, é uma ideia que, de fato, só surge no século XIX. Né? Antes, você tinha ideias muito vagas a esse respeito. Tá certo? O que você tinha é, vamos dizer, um desenvolvimento interno da teoria política monárquica, que não tem nada a ver com a Igreja, que é a famosa doutrina dos dois corpos do rei, explicada e narrada no livro do Ernest Kantorowicz, que é uma obra-prima, Os Dois Corpos do Rei, um livro absolutamente indispensável para quem entendesse. Quer dizer, existe uma espécie de teologia da monarquia que não tem nada a ver com a doutrina da Igreja. São especuladores, são teóricos leigos completamente, e é a doutrina da própria monarquia, que diz que o rei tem um corpo físico, que é mortal, como todo mundo, e ele tem um outro corpo, tá certo, que representa a comunidade toda e que é imortal. Então, isso é uma caricatura da ideia do corpo místico de Cristo. A Igreja nunca iria propor uma coisa dessa. Tá certo? E é esta ideia que fundamenta o Império. Então, isso não tem nada a ver com a ideia de doutrina do Império Cristão, embora seja, vamos dizer, toda caricatura é uma cópia, de certo modo, é uma distorção, mas é uma cópia. Muitos protestantes hoje afirmam que houve uma deturpação do cristianismo após Constantino tê-lo oficializado como religião do Império Romano. Uma união indivídua do cristianismo e poder temporal. Olha, quem quer que diga isso? É um analfabeto de pai, de mãe, de vó. Assim, eu acho que o analfabetismo está no ADN e não vai sair nunca mais. Porque o que aconteceu é o seguinte. Tão logo a Igreja é declarada por Constantino como religião oficial, o que se inaugura, de fato, é uma longa luta, que é a tentativa de apropriação da Igreja pelo poder temporal. Não só o poder temporal monárquico, mas cada senhor feudal. Os senhores feudais construíam a Igreja no seu território, e eles diziam, a Igreja é minha, então eu determino quem é que vai rezar a missa lá, quem pode entrar, quem pode não entrar, ou seja, a Igreja é uma Igreja particular. E isto foi chamado, isso é conhecido pelos historiadores, como o processo de patrimonialização da Igreja. Quer dizer, cada um considerava a sua Igreja o seu poder. Foi isto o único efeito imediato que houve na oficialização do cristianismo como religião oficial, foi essa. Ou seja, em vez de a Igreja ter aumentado o seu poder, o poder diminuiu formidavelmente. Porque passou a ter concorrente para tudo quanto é lado. E isso foi uma luta que durou um milênio. Então, as pessoas não conhecem a história. Elas veem o nome de um processo histórico e acham que o conteúdo objetivo do processo histórico está no nome. Quer dizer, a religião foi oficializada. Foi oficializada, então quer dizer, agora a Igreja manda. Então, onde é que eles tiraram essa ideia? Quer dizer, são pessoas que têm realmente a cultura de almanaque. Tá certo? Então, nada que se nenhuma conclusão que se tire a partir de uma premissa tão frouxa e tão imaginária vale o que quer que seja. Você vê que este processo, ele praticamente ele só foi resolvido depois do Concílio de Trento. Quer dizer, decorrido mais de 1000 anos desse processo. Foi aí que o Papa, pela primeira vez, ele impôs ele proclamou o seu próprio direito de ele nomear os bispos. Ele e só ele e ninguém mais. Aí a Igreja se torna um poder centralizado pela primeira vez. É? Então, até lá, em vez de ela ser, em vez de a Igreja ser, vamos dizer, de ela ter o comando do processo histórico na Idade Média, é o contrário. Aquilo foi uma luta, tá certo? E em segundo lugar, no Império Romano, os delitos religiosos eram punidos pelo Estado, tá certo? Então, quer dizer, que se você, antes do Constantino, né? Por exemplo, se diz algo contra a religião estatal romana, você vai preso, pode ser condenado à morte. Eles continuaram a fazer a mesma coisa, só que agora o pretexto era o cristianismo. Mas isso era o Estado que fazia. A Igreja não tinha nada a ver com isso. Quando se criou a Inquisição, já em 1200 e não sei quanto, foi para parar com isso. Porque as pessoas eram condenadas sem investigação nenhuma, era na base do direito romano, que era acusatório. Quer dizer, no direito romano, você fazia uma acusação, a acusação entrava imediatamente em discussão pelo tribunal, e o sujeito era condenado, absolvido, em geral condenado. E a Inquisição institui o que é a investigação preliminar, que nós chamamos hoje o inquérito. Você vê, se você é acusado de alguma coisa da delegacia de polícia, isso não vai para a justiça direto, você não está sendo processado. Tem o inquérito primeiro. E... só se o inquérito confirma, com probabilidade razoável, a existência do crime e a sua culpabilidade, aí você é processado. Enquanto há inquérito, você não tem perigo de ser punido, coisa nenhuma, você está apenas sendo investigado. A Inquisição introduz isto, que hoje nós entendemos que é um elemento básico dos direitos humanos. Quer dizer, não é porque você foi acusado que existe um processo contra você. Não é porque você foi acusado que o Estado está tentando te punir. Não, você está na fase de inquérito, tá certo? Não existe réu, existem suspeitos, e todo mundo é suspeito. Até segunda ordem. Para você passar da condição de suspeito para a condição de réu, é um salto tremendo. E a Inquisição foi criada para isto. É por isto que, no caso das acusações feitas à Inquisição, a quase totalidade não virava processo. Morria ali no inquérito. Se vocês querem, tem dúvida, vocês pegam o livro da... Está até aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Isso aqui foi um congresso feito em 1998, a pedido do Papa João Paulo II, que reuniu, vamos dizer, os maiores historiadores de Inquisição do mundo, que não eram católicos, não era que tinha católico, judeu, protestante, ateu, tinha tudo misturado. E você vê ali, quer dizer, a Inquisição foi um passo enorme na luta dos direitos humanos, tá certo? Então, antes da Inquisição, a gente tinha muito mais gente condenada, tá certo? Condenada sem investigação nem coisa nenhuma. Aqui, esse livro foi editado pela Biblioteca Apostólica Vaticana em 2003. L'Inquisizione, Atti del Simposio Internazionale, Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998, né? O autor editor chama-se Agostino Borromeo, B-O-R-R-O-M-E-O. Esse livro é um pouco difícil de você achar, custa caro, mas vale a pena. E eu já sugeri que a Vide Editorial o publicasse em tradução brasileira, né? Então eu pergunto, não teria sido o Sacro Império em alguns aspectos o resultado de uma influência da mentalidade revolucionária dentro do próprio catolicismo? Não, o Sacro Império não, de jeito nenhum. Então, ele não chega a ter esta ambição. Mas isto existe, vamos dizer, a partir do século XV, XVI, com o advento da mentalidade revolucionária, isso influencia a Igreja também. Tá certo? E, vamos dizer, com as grandes navegações, com a conquista dos territórios ultramarinos, aí sim aparece esta ideia, vamos dizer, que está levado nos próprios estandartes dos navegadores, né? Dilatar a fé e o império, como dizia Camões. Só que você tinha vários projetos imperiais. Não é isso? Então, note bem que o primeiro projeto imperial, que surge com Carlos Magno, ele aparece dentro do contexto feudal. Então, ele não implica, vamos dizer, nenhuma grande centralização do poder monárquico. Eu já dei exemplo para vocês aqui, que ainda no tempo de Luís XIV, o rei não tinha grande autoridade sobre os poderes locais, e você tinha toda uma rede de poderes intermediários que o rei dificilmente poderia tocar. Eu dei aqui para vocês o exemplo, quando Luís XIV quis formar o seu exército, ele teve que ir de cidade em cidade, pedir autorização para o líder local, para ele pedir que as pessoas se alistassem. O recrutamento militar obrigatório, que é uma condição sine qua non do Estado moderno, foi uma invenção da Revolução Francesa. Não tinha isso no antigo regime. Então, o poder do imperador era muito mais limitado do que qualquer poder que você possa conceber hoje. Então, você vê ali... Bom, você pode dizer que tinha talvez uma raiz remota de uma mentalidade revolucionária, mas não chega aos pés do que veio depois. E a ideia, por exemplo, de um Estado que fiscaliza a vida de cada um dos cidadãos, inclusive a sua vida particular, essa é uma invenção protestante, foi Calvino que inventou isso. Calvino criou o primeiro regime totalitário da história. Tá certo? Então você vê que toda a reforma protestante, você tem ambiguidade, você tem a proposta revolucionária inicialmente, você tem um momento contra-revolucionário com o próprio Lutero, e em seguida você tem um regime verdadeiramente revolucionário e totalitário com Calvino e assim por diante. Você tem sempre as duas coisas. Você vê, os puritanos na Inglaterra queriam implantar o que é um regime de tipo Calvino. Quer dizer, aqui nós temos a Bíblia, quem não seguir a Bíblia nós vamos matar. Eles não conseguiram, eles foram derrotados pela Igreja Oficial da Inglaterra, que já era uma religião, uma igreja reformada. Então foi uma briga interna de protestantes. Como eles se deram mal lá, eles vieram para a América, e aqui não tinha governo para eles derrubar, só tinha um território. Então eles criaram várias comunidades independentes e se caracterizaram, tá certo? Por uma mentalidade democrática e quase anárquica, onde não tinha governo central. Né? Mas a ideologia deles na Inglaterra era revolucionária e totalitária. Essas transformações são normais dentro do movimento revolucionário. Tá certo? E esta circunstância de que um movimento criado para se opor a um Estado, de repente, se defronte com um território que não há Estado nenhum para derrubar, o modificou completamente por dentro. Devemos dizer, a origem da democracia americana é essa. Quer dizer, não foi uma teoria, foi uma situação real que criou esse desenvolvimento democrático, e este sim, não contra-revolucionário, mas anti-revolucionário, que gerou a democracia americana. Vamos ver se... Que horas são no Brasil agora? 11:20. Já foi... Tem um monte de pergunta aqui acumulada, isso é uma pena. Rafael Ramos disse em abril, pode vir aqui, claro que pode vir. Eu acho que hoje não dá para responder mais nada. Bom, fica tudo para semana que vem. Até a semana que vem, muito obrigado. Eu vou ter que dar uma aula só de perguntas.